Sete Bis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para mais edições do Pilha de Bis, do Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos também no Spotify, no Deezer e na sua plataforma de podcasts favorita. É só procurar por Sete Jagunços que você vai encontrar nossos episódios por lá também. Eu sou o Marcos e hoje aqui comigo estão Dãozinho. E aí, seus otaku. E Maurício Dantas. Ohayou, otakada. Em época de coronavírus, nós não temos medo e vamos para o Extremo Oriente. Então, mas vamos através dos gibizinhos, vamos falar de mangás nesse Pilha de Bis. O Dão, que é o mais novo otaku da podosfera brasileira. Dão, fale aí o que você andou descobrindo de mangás ultimamente. De podosfera, até doido. Eu não sei porquê, na verdade eu sei, mas não vou admitir. Eu tava num ócio desgraçado lá na Saraiva, esperando alguma coisa, não lembro agora. E aí tava, sabe quando você fica coçando para gastar o dinheiro que você não tem? Foi eu, aí fiquei, aí tinha lá o Okuto no Ken volume 1, tinha um, dois e o 3. Aí eu olhei, pô, vou comprar isso. Aí tinha Blade, do 3 até o 10, né? Ou seja, faltando só os dois primeiros. Aí eu perguntei o cara, tem o 1 e o 2? Disse, não, tem não, acabou, só tem esses aí. Aí eu, tô coçando aqui pra comprar um desses dois. Eu fui lá no negócio de folhar o preço, que era mais barato. O Blade é mais barato. Não vai estar incompleto. Eu fui na Amazon, né? No celular, e tava caro pra porra o primeiro. De cacete, tá muito caro. Aí fiquei nessa dúvida ainda. Aí vim outros lá, que tinha mais completo. E fiquei nessa cachorrada. Isso aí foi quase uma hora e meia dessa brincadeira aí. Sendo que eu fui lá olhar uns DVDs. Tava pra olhar uns DVDs de uns filmes. Aí peguei lá uns DVDs e tal. Mas fiquei nessa cachorrada. Ah, vou levar esta porra desse Okuto no Ken. Aí peguei e levei isso no sábado, né? Aí me deitei aqui na rede. Ah, vou ler esta merda pra ver qual é. Comecei a ler, li de onda cada inteira, assim, de cabo a rabo, sem parar. Já saí da rede com a barba grande, musculoso, cuspindo, suado, querendo bater em alguém. Querendo dar murro em alguém de alguma forma. Fiquei tão, sabe, viçando, literalmente, nem um cachorro, que fui sair de casa. E aí, isso foi no sábado, né? Eu fiquei, literalmente, vadio pelo gibi. E aí, fiquei inventando mil desculpas pra minha esposa aqui, pra gente ir lá no shopping, pra passar na Saraiva, pra comprar o volume 2, né? Depois de muito insistir, acho que na quarta passada, consegui convencer ela lá, desculpa, esfarrapadíssima, que eu queria fazer alguma coisa no shopping, fomos lá. E aí eu passei na Saraiva e quase meu coração para, porque eu vi o volume 1, tinha o volume 3 e não achava o 2. E como a sessão de mangás era já no final da Saraiva, que é bem comprida assim, o corredor, lá perto dos DVDs, não tinha nenhum funcionário. E fui na angústia e comecei a cavar, jogar mangá pra cima, jogar no chão procurando, até que finalmente eu achei o volume 2, levei pra casa e já tô aqui querendo ler esse mangazinho maravilhoso, não tem firula. É, direto ao ponto, porrada, murro rápido, chute rápido, explode coração, literalmente, por causa de conversa mole, Mad Max puro, né? Na mais... Isso não é homenagem, né? Superou a homenagem, né? Homenagem é uma coisa, isso aqui é outra coisa. O nome disso aqui é outra coisa, tá? Assim, o negócio é sensacional, não tem erro. E foi aí que eu percebi que agora eu virei, depois de velho, otaku. E estou muito feliz com essa minha nova vida de mangazeiro. Taco fedido. Agora, você deve ter gostado mesmo, viu? Porque você comprou esses gibis numa livraria a preço de capa, então você realmente gostou mesmo de... tava numa fissura muito grande... Não, não é nem questão de gosto. É questão de não ser pobre, é diferente. Eu acho que uma diferença enorme aí. Acho que é crise de meia-idade. O Dan tá, vai criar novas responsabilidades aí em breve. Tá sentindo, assim, o último clamor da juventude chamando. Ele pensou, você é otaku. Daqui a pouco tá fazendo cosplay aí também. Não duvido. Daqui a pouco, eu vou cortar o cabelo, sei lá, moicano. Botar um brinco. De rosa. Eu acabei pegando o primeiro volume de Hokuto no Ken, já tem um tempinho. Tava numa promoção legal na Amazon, porque eu segui dois conselhos. Um do Maurício, que sempre fala que é, mesmo que você não queira, não goste de um mangá, é até bom você comprar o primeiro volume logo, porque normalmente esgota rápido e depois você só acha a preço de ouro, né? Então, veja aí o que você tá fazendo com o Blade, que é um mangá excelente, você só encontra o primeiro volume caríssimo, né, de algumas gibiterias ou até de segunda mão. E aí teve essa indicação do Maurício, e outras pessoas também indicaram, o Jean Sinclair, o próprio Alan Farias, lá do Procurando Bitucas, também indicou, e eu resolvi pegar também. É aquela coisa, né, é o mangá que deu origem a todos os mangás de lutinha, né? Você pode até ignorar aqueles desenhos meio bizarros, mas a história é muito divertida. E assim, o que esperar? A gente não podia esperar nada diferente de um mangá que tem... Um dos mangakás é o Buroson, né? É quase a versão japonesa do Charles Bronson, né? Que inclusive foi inspirada nele, é o Buroson. Rapaz, isso é engraçado, porque eu nunca tinha ligado isso, né? Aí quando alguém perguntou como é o nome dos autores, eu falei, né? Eu tava mandando áudio no WhatsApp, aí eu falei Buronson, aí me toquei que isso é a pronúncia em japonês, com aquele inglês porcaria que eles falam. É Bronson mesmo. E aí eu fui dar uma pesquisada na Wikipedia e descobri que é isso mesmo. É, o cara é amante mesmo do Charles Bronson e colocou o nome artístico dele em homenagem. É como você falou, Marcos, a arte do Tetsuo Haya, que é o desenhista, é meio estranha às vezes, tem umas coisas meio mal encaixadas e tudo, mas só que desenho mais loucura, então, sei lá, você embarca na loucura assim, como se fosse mesmo o universo de Mad Max, se ele encontrasse até com o Max ali em diante e cruzasse o caminho, até você podia acreditar que aquilo é no mesmo universo, pela ambientação, apesar das coisas serem muito mais loucas aqui, os mutantes e as técnicas secretas todas lá. Esse inimigo dele que também vai ser recorrente mais pra frente. Agora, bicho, uma coisa que me surpreendeu, eu até comentei no WhatsApp com o Dan na época, o cara tem um tchaco gigante no bolso de trás da calça dele. É um negócio absurdo, parece que ele usa partículas PIN pra reduzir o negócio. Mas é isso, é o que você falou, é o pai de todos os shonen de lutinha. Infelizmente vindo pelo preço dos filhos do shonen de lutinha, né? Mas que é uma bela edição. Eu comprei só a primeira, não vai dar pra seguir por questões Paulo Guedianas. Então eu comprei a primeira pensando nisso, se um dia eu conseguir, eu não vou me arrepender de não achar um. Se JBC, Panini, difícil de relançar as coisas. A JBC até relança de vez em quando, mas é difícil. O Blame também, que a gente até conversou outro dia, eu também peguei um, adorei, mas não tive como ir até dos outros. Compensação, agora o Blame 1 tá R$60 na Amazon, eu li semana passada, e os outros volumes estão preço de capa até menos. Então, foi o Blame que eu tava falando aqui, que tem na Saraiva do 3 ao 10, que é o final, né? Acho que são 10 volumes. E aí não tem um nem um dois. E aí foi lá, quando eu olhei na época na Amazon, na hora, tava bem mais caro que só tava vendendo pro Marketplace, algo do tipo. Mas, assim, eu não faço ideia do que é Blame, mas eu folheei um, acho que o 3, que eu tava coçando pra comprar, né? Só tem o 3 pra pegar o 3. E assim, eu folheei e eu achei muito bom, assim. Parece folheando, veja o nível de arrogância do cidadão, folheando, a premissa parece ser muito boa. Ou seja, foda-se sinopse, né? Agora, a folha gibi folheando, né? Assim, tipo, sabe que você fazia desenho animado no papel, no caderno? Pronto, foi isso que eu fiz, eu passei assim, parece ser muito bom, eu vou errar isso daqui. Tá melhor do que você, tem gente que avalia gibi pela lombada, então você tá melhor do que esses daí, então... Eu vou deixar julgar. Vou deixar até a dica aqui, Marcos. Eu dei uma olhada aqui, o Blame tá por 10 conto aqui do volume 2 até o 6, 10,90. na Amazon também, dá pra correr aí e comprar. Acho que eu vou pegar mais uns 2 volumes aí com o troco do mês. Agora, Blame é o do mesmo autor do Knights of Sidonia, né? A JBC até trouxe ele em uma dessas CCXP da vida. A gente sabe que é difícil trazer mangaká, né? Porque eles são cheios de exigências, né? Normalmente os cachês que eles cobram é alto, né? Na verdade, eles cobram cachê, a maior parte dos autores gringos, dos americanos ou dos europeus de comics, né? Quando vem pelo... normalmente vem pelas despesas, né? Ele não cobra cachê para vir. O cara paga passagem, paga as despesas, traz um acompanhante ali para ele, o cara vem. Agora, mangaká não, né? Mangaká normalmente tem mais exigência, cobra cachê e tal. E a JBC trouxe justamente na época que estava lançando o Blame. Eu não li nada de Blame, eu li só o Knights of Sidonia e não gostei muito de Knights of Sidonia, então acabou não me chamando a atenção de Blame. Mas teve essa de pegar o primeiro volume para ver se vai e depois ver o restante, que eu acabei pegando aquele Boa Noite Pum Pum e... Eu preferia não ter pego, porque hoje bizinho chato, viu? Mas, bicho, esse daí, o nome é uma bosta, a capa é uma bosta. Cara, isso aí eu só peguei ele, ele apareceu pra mim nessa glândula, né, que eu tava lá na Saraiva, lá no mangá. Eu percebi porque vocês falaram dele, mas se você não tivesse falado dele, eu sequer saber da existência dele, teria passado o olho por cima dele sem, sabe, no máximo ele, pô, pum, pum, não me bosta, ter deixado lá. Isso aí foi vacilo, né? Tipo, comprar, sei lá, ir na banca e tem lá Universo Marvel, você comprar, né? É semelhante, né? Eu posso estar passando atestado de burrice aqui, mas eu também, pela capa, pelo nome, assim, não me despertou muito interesse, não. Olhei umas artes, assim, internas também, não achei tão... Não me chamou a atenção. Os desenhos são bonitos. São. Eles contam a história lá do Pum Pum. O Pum Pum é que é desenhado esquisito, né? Que ele é um passarinho. Ele e a família dele é desenhado como um passarinho bem tosco, né? Agora, todos os que estão em volta dele são muito bem desenhados. Tem um desenho até um pouco mais realista, um traço mangá, por assim dizer. Mas não dá. Eu não sei se eu que não tava com a cabeça certa para ler, não, é um negócio filosófico demais pro meu gosto, mas não passou. Tô com o primeiro volume aqui que eu acabei comprando, que tava num precinho bom na Amazon. Peguei baratinho, uns R$18, mas já me arrependi. Fazendo até uma ponte com isso que você falou, Marcos, voltando pra Blame e Sidonia. Primeiro que assim, ao contrário do Dan, eu gostei do anime de Sidonia, eu fui atrás do mangá por conta do anime que tinha na Netflix, como original Netflix, e mesmo assim eles tiraram o catálogo já as 2 temporadas. Eu gostei, agora eu peguei o mangá, eu lembro que eu comprei um pacote assim com os 4 primeiros, e depois ainda comprei o 5 e o 6 na Cultura, acabei dando pra uma amiga minha que é otaka também, porque eu comecei a ler e não curti, achei o desenho feio, assim, perto do que é o anime, que é bem bonito, bem produzido, eu achei mal cuidado, sabe, e a narrativa dele muito confusa também, não me instigou. Eu disse, não vou continuar com essa coleção, acabei dando de presente pra minha amiga, ela não vai ouvir isso, mas Bárbara, um abraço pra você. E já com Blame foi o contrário, eu comecei a ler e achei que a arte suja dele combinava com a história, aí a narrativa, que é um pouco confusa no começo, assim, você conseguia entrar no clima. Fiquei achando até depois isso, será que tem a ver com o estado de espírito que eu tava quando eu comecei a ler o Sidonia e tudo mais, porque a narrativa dele é complicadinha mesmo. É sujo, às vezes tem muito preto, você pra entender o quadro, não é um, sei lá, um mangá da Clamp, que quando aparecem os efeitos todos, você não sabe pra onde você olha. Se afasta a página 1 metro de você e ainda não consegue entender o que é que tá desenhado. Não é isso. Mas perto de um Hokuto no Ken, por exemplo, que tem um traço mais... Não é bonito, mas é bem definido. Você consegue entender o que é que tá acontecendo na página sem dificuldade. O Blame chama a atenção por casar o estilo do cara com a narrativa, assim. Com o que ele quer mostrar, né? Aquela nave espacial gigante. Coisa bem loucona, assim, eu gostei. Esse Blame, se eu puder, eu vou seguir. aí, quando eu voltei lá na Saraiva pra pegar o volume 2 do Curto No Ken, eu tava muito mais do que estoporadamente vadio. Aí, quase pegava o Blame 3. Eu não tinha olhado na Amazon se tinha o primeiro mais em conta, mas eu deixei pra lá e peguei o Blade, Lâmina Imortal, a partir do 2. Lá não tem um. Não tem o 1 e o 3. Tem o 2, o 4 e daí em diante. Faltam esses dois. Mas aí, esse na Amazon, em preço mais acessível. E tem o anime também no Prime, né? Que eu não vi, né? Porque o Prime é horrível pra assistir televisão, né? Puta merda, mas... Esse vai ser a primeira vez que eu vou assistir, talvez, né? Acontecer isso. Vou assistir e ler ao mesmo tempo a mesma obra. É, esse daí é o Blade, né? Aquele A Lâmina do Imortal, não é isso? Que a JBC lançou isso. Naqueles volumes Big. É, esse daí eu acho excelente. Eu lembro que a Conrad tinha lançado. É isso. Foi. Lá no início dos anos 2000, né? Ela tinha lançado, ela não chegou a completar. E aí a JBC pegou, foram os dois parou, primeiros, né? Mangás porque desse... Eu... É, parou, ela não completou. Aqui que parou lá fora, né? Tava em ato. Aí, isso, aí a JBC foram os dois primeiros mangás nesse formato big, foi Blade e foi Eden, né? E aí eles completaram, conseguiram concluir os dois. Eu tenho a coleção do Blade e eu acho, assim, excelente. O Blade é do Hiroaki Samura. E eu lembro que quando foi lançado lá atrás pela Conrad, tinha muita crítica, porque ele é um mangá ambientado no Japão medieval, né? No Japão feudal ali. Então tem toda aquela ambientação de samurai, do imperador, tal, toda aquela ambientação que a gente vê, por exemplo, em Lobo Solitário, só que a linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito mais coloquial, né? Ele fala com aquela linguagem de hoje em dia, não é aquela coisa mais rebuscada que a gente vê em Lobo Solitário, por exemplo. E os desenhos dele são assim, são bem sujos, tem em alguns momentos nas cenas de luta que realmente fica um pouco confuso, mas não é de uma maneira ruim, é pelo contrário, os desenhos dele são lindos, e a história é muito legal, né? Que ele mistura essa coisa de feudo japonês com... uma coisa até um pouco de ficção científica, né? Que ele é um samurai imortal, que ele tem uns vermes pelo corpo que tem um fator de cura acelerado, né? Curam ele de qualquer ferimento. E ainda tem essa história de vingança que permeia todo o mangá. E é muito legal. A JBC concluiu nesse formato big, né? Foram 15 volumes. Eu estou li até o volume 10, faltam esses seis últimos volumes para... Esses cinco últimos volumes, na verdade, para terminar. E é muito bom também. O bacana do traço do Blade é que ele é meio desenhado, às vezes, né? É como se fosse meio inacabado, assim. Não inacabado no sentido de falta coisa, mas o lápis do cara é tão detalhado, tão rebuscado, que passar tinta em cima daquilo ali, arte finalizar aquilo, seria um crime. Então eles seguem com um pastel, assim, um lápis bem, bem fininho. Fica bonito pra cacete, fica bem cheio de detalhe em muitos quadros. E tem outra coisa também, Marcos. Ele gosta de meter um monte de influência de música, de rock, né? Que ele curte, que o Samuel curte. Tem o vilão logo no primeiro volume, que é o Koyoi Sabato. Koyoi em japonês é preto, então é Black Sabbath o nome do cara, né? É um bichão que tem umas corcundas lá, a máscara dele parece aquele Sodom de Street Fighter Alpha. E tem um outro carinha também, logo nesse primeiro volume, que o Manji, que é o personagem principal, luta, que é... A tradução do nome dele é tipo do Johnny Rotten também. Uma cacetada lá pra frente, eu não li todo esse mangá, eu comprei também na época que a Conan tava lançando, aí teve o hiato, nunca mais voltou. Logo depois teve o hiato de Vagabond também. E acho que nessa época a Conrad só conseguiu acabar mesmo foi Cavaleiros do Zodíaco. Mas tô acompanhando Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball, que a Conrad conseguiu completar Dragon Ball também. Verdade, verdade. E aí a Panini que relançou depois Dragon Ball, né? E aí eu tô acompanhando também. Eu peguei os quatro primeiros, tava dando uma olhada aqui na Amazon, a gente tá na casa dos 15 contos também. Assim, o primeiro não, o primeiro tá em R$99 no Marketplace. E tá muito em conta, hein? Porque é um volumaço. E aí você tem o 2 por 35 e a partir do 3 você acha de 15, 14, alguma coisa. Aí tem o de 20 aqui também, os mais recentes. Então vale a pena pegar, nem que seja aos poucos, assim. Pega um de Hokuto no Ken, aí no mês seguinte você pega um de Blame, no outro mês você pega o de Blade. Pode colocar Eden também nessa conta, que é um outro mangá, esse de ficção científica, que é muito legal. Tá? Também é um relançamento, né, da JBC, que quem lançou primeiro foi a Panini. Veja você, logo no início, que a Panini, acho que foi o primeiro, se não um dos primeiros mangás que a Panini lançou. Não chegou a completar também, e aí a JBC pegou também nesse formato Big, que são dois tankobons, né, que é o formato tradicional lá no Japão, aí concluiu em 9 volumes, que também é muito legal, é uma história de ficção científica também bem bacana, com desenhos assim bem bonitos, que é do Hiroki Endo, esse é o mangaka de Eden, também muito legal a história dele. Esse daí tinha lá na Saraiva, eu vi, e eu acho que tá completo. Não sei se tem o primeiro, mas até do 3 até o 9 tem todos. Esse eu quase pegava também. Eu lembrei porque eu lembro que você já falou pra mim sobre ele mais de uma vez. Eu lembro que em alguma CGXP foi, você falou sobre ele. Em algum outro momento que a gente se encontrou, você me falou sobre Eden, eu quase que pegar, mas aí o tempo de leitura, depois eu vejo isso. E aí o Maurício falou agora, disse que não sabia do Blade, sobre a influência da música e tal. Então vai ser bom pra mim tirar aquele gosto ruim de outro mangá que tem influência de música, mas esse sim é um lixo completo, uma coisa intragável que eu não consegui ler nem metade de um volume, que é o Bastard, né? Lá do Dark Schneider, né? Nossa, esse assim, se eu tivesse lido com 14 anos, eu ia gostar muito, mas agora, cara, não dá não, é muito ruim, não é pouco ruim não, viu? Bastard é muito mal desenhado também, eu lembro da primeira publicação dele aqui, nessa época que tava bombando o mangá, inclusive eu acho que foi na mesma época do Eden da Panini, Marcos. E curiosidade, a Panini lançou esse Eden com fotolito invertido, né, pra poder ficar com a ordem de leitura ocidental. Se eu não me engano, ele lançou com ordem ocidental, realmente. Eu lembro que foi uma das primeiras coisas, tava no comecinho da Panini aqui no Brasil, e foi um dos primeiros mangás que ela lançou. Agora ela já é a maior editora de mangá do Brasil, eu acredito, em volume de... Em banca, de certeza é, né? Até porque a JBC saiu das bancas, né? Mas... O volume de mangás que a Panini publica mensalmente é muito grande, né? Tem título de para todo gosto, né? E ela começou com esse Eden, com publicação ocidental, né? E Eden tem uma narrativa bem escrota, né? Porque ele começa com uma história lá, com as crianças e tudo mais, e aí ele já acaba o primeiro arco, ele avança completamente, aparentemente esquece aqueles personagens, vai para uma coisa completamente... oposta, de um outro, o mundo avançou e tudo mais, porque a proposta de Eden é que um vírus destruiu uma boa parte da humanidade, né? As pessoas vão se tornando parecendo que é pedra, então as cidades estão como se transformassem em meio que em estátuas, né? As pessoas vira só uma casca, né? Como se fosse uma casca de sei lá, de porcelana, né? As cidades estão cheias das pessoas assim, né? Como se fossem estátuas lá, eu não lembro qual é o nome do vírus, acho que é Quimera. E aí começa com a história de dois irmãos lá, que estão sendo perseguidos. E aí depois ele avança no tempo, um outro protagonista e tudo mais. Ele vai ligar tudo mais adiante, mas eu acho foda como o cara escreve tão bem e que ele se dá o luxo de desperdiçar personagens. Tem uma morte no, acho que é no terceiro volume, tô falando da época da Panini, foi o que eu li, que é impactante pra caramba lá, uma personagem que pisa numa mina terrestre, tem toda uma atenção em tentar salvá-la e até chegar na morte e as vísceras voando e tudo mais. Eu fechei, eu lembro que eu passei a página, eu vi a cena, eu fechei assim, eu fiz, puta que pariu, eu não acredito que eles fizeram isso. É bom, esse mangá é bom também. Agora saiu um pouco caro, assim, não sei quanto é que tá hoje. Lembro que eu comprei o primeiro volume também, talvez o segundo, mas não segui adiante não. Eu não sei como é que tá hoje, mas assim, o formato é o mesmo do Blade, né? Então eu não sei como é. Qual, o preço na época eu acredito que era o mesmo do Blade, porque o formato é igual. E pra fechar esse balaio aí de mangás, de indicações de mangá pra quem lê gibi, né? Isso aqui é bom isso, né? Isso é, tudo isso é mangá pra quem é acostumado a ler Marvel DC, né? Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Um que mais de uma pessoa, em momentos distintos, já falou, quando eu comecei a dizer, ah, tô lendo um mangá aqui e tal, cara, leia isso. Mas umas 3-4 pessoas, de, assim, diferentes, mulher, homem, idade diferentes, vieram me recomendar Jojo. Se eu tô com ele aqui, que também é um mangá bem antigo, né? É um, ah, esse é eu não um viajei, mangá, não. E ainda tá em publicação no Japão, né? Tem várias fases. É, esse aí eu não viajei, não. Eu acho até... Tem, assim, alguns aspectos. Lembra Hokuto no Ken? Os caras musculosos. Era o que eu ia falar. Quando a gente tava falando de Hokuto no Ken, eu ia falar. O traço é muito... Lembra muito de Jojo, né? Porque tem uns exageros anatômicos, assim, que faria o Rob Liefeld corar, né? É, como a gente tava falando, né? O Hokuto no Ken foi a base pra esses shonens todos, assim. Mesmo no estilo, né? Jack Kirby da época, sei lá, o Jim Lee de sua época, que todo mundo tentava copiar de uma maneira ou de outra. Você vê isso até no Hajime no Ippo, que é aquele de boxe que se arrasta até hoje também, muito elogiado. Eu gosto, acho bonito o traço, a dinâmica do cara, mas nunca li muito assim, peguei uns capítulos perdidos. O próprio Cavaleiro do Zodíaco, quando você vai ver, o Kurumada desenha mal pra cacete, mas ele sempre tenta imitar aquelas achuras, os músculos assim. Os moleques de 13 anos lá, Cavaleiro de Bronze, mais musculoso do que halterofilista na Olimpíada. Mas Jojo puxa muito pra uma coisa mais caricata, né? Não fala só, a galera diz que é bem gay, que é bem fresco, é bem isso. Não, não me incomoda, não. O que me incomoda é que eu não consigo entrar na história, assim. A temática e tudo mais é bem shonen de lutinha, mas como é apresentado, eu não me desce, não. Não sei explicar, né? Como vocês podem perceber, não... Não consigo nem entender porque que eu não gosto, mas não gosto. E ela tem uma temática meio esquisita mesmo, né? Que mostra misticismo, né? Pelo menos a primeira fase tem uma máscara vampírica, né? Que meio que passa de gerações, tem aquela coisa de intrigas familiares, né? É um novelão místico que muda as eras. Agora, se eu não me engano, no Brasil está sendo lançado a terceira fase. Né? A primeira fase foram 3 volumes, aí a segunda fase 4, já está na terceira fase, que até agora a Panini anunciou agora para março o terceiro volume dessa terceira fase. E eu lembro, não sei se você estava comigo, Dão, lá na CCXP, quando foi no anúncio da Panini, eu lembro claramente, estavam anunciando lá as novidades da Marvel, DC, da Vertigo e tal. E o pessoal tava empolgado com alguns anúncios e tal, mas quando anunciaram que iam publicar Jojo, o auditório lá... Só que veio abaixo. Veio abaixo. O pessoal ficou maluco com aquilo. A gente, tipo, parecia dois... Que porra é isso? E assim, aí... Mas você já... Por isso que... Eu peguei o primeiro volume justamente por causa daquela empolgação, que eu falei, não, se o pessoal tava tão empolgado com isso, eu quero ver o que que é. Aí peguei, fiz aquele velho esquema, né, pego o primeiro volume pra ver se eu vou gostar pra colecionar. Eu gostei, eu achei bem divertido, apesar de todo esse exagero, tanto do roteiro quanto dos desenhos, eu achei um mangá divertido. Aí acabei pegando os outros, ainda não li os outros mangás, estão aqui na pilha, mas... estão aqui pra seguir a leitura, continuo colecionando. Você já deu a chave aí de que eu vou desistir desse que tá rolando ainda, dá não, velho. Aí, pelo amor de Deus, né? Ah, esse é o problema. Pelo amor de Deus, hein? ele começou nos anos 80, não é um One Piece, né? Porque o One Piece é o concurso, mas tá ali, viu? E o One Piece, que me perdoem os fãs, os 300 mil fãs, espero que poucos ouçam o podcast da gente pra me xingar no Twitter, mas todo arco é a mesma história sempre, e eles chegam no lugar que tá dominado pelos piratas maus, aí eles dão lição de moral, o personagem principal lá chora, todo mundo chora junto, e aí ele dá um soco mais forte do que da última vez, e a cada 3 capítulos, cada 3 arcos, o personagem que tá lá como oprimido entra na tripulação deles e aí segue pra outra ilha. Mesma coisa sempre. gosto, acho lindo o traço do Kai, assim, pra mangá é divertidíssimo, mas essa repetição ad eterno, assim, é melhor ler Homem-Aranha, que é mais honesto. Então, pra gente fechar aqui, pode dizer que One Piece é um gibi do Tom King japonês, né? É um Tom King que toma seus remedinhos, na verdade, porque tem humor e piada. Mas, falando nisso, vocês falaram aí de empolgação e tudo mais, tem um que tá no hype agora, que vai sair agora, que é o Demon Slayer, que os entendidos insistem em falar o nome em japonês também, que eu acho que é Kimetsu no Yaiba, que fez sucesso porque viu o anime é lindo, eu vi uns episódios, até porque o Jean Sinclair lá no Facebook tava toda hora falando disso, e é bonito mesmo, a narrativa é legal, tem uma hora lá que eles tem uma, parece uns fantasmas, que você não sabe se são fantasmas, e empolga você mesmo a história. Fui ler o mangá, que negócio mal desenhado. Que tipo o meu choque com Sidonia também. Mas com a diferença que é muito mal contada a história no mangá. O que o pessoal fez no anime ali salvou mesmo a parada. E não recomendo esse. Desenho tá no Netflix? Não, não. Eu vi por meios não tão legais assim. Não trabalhamos. Bom, então é isso. Mais alguma indicação de mangá legal ou bizarro que a gente não comentou ainda, que vocês acham que é uma boa indicar aqui para os nossos ouvintes? Tem o Monster, né? Que tá saindo agora em Kanzenban. Formato proibitivo, né? Porque é 70 conto cada horrível, volume. Né? É horrível, a capa é horrível. Capa feia. Agora, cheio de frufru. Meu Deus do céu, velho. Pois é, o que me choca é que é mais caro do que o Kanzenban de Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, que é mais ou menos o mesmo formato. É um papel inferior, é aquele LWC que deixa tudo brilhoso, o mangá não foi pensado pra isso. Aí me perdoe ser chato. Mais caro que Dragon Ball? Mais caro do que o de Dragon Ball também, é verdade. O de Cavaleiro Zodíaco tem um papel muito melhor que aquele papel pólen. Não vai grudar a página, não vai amarelar como esse LWC vai grudar. Então, acabou me afastando disso, e sem falar que você vai na Amazon, não. Hoje eu não sei, né, Paulo Guedes fez essa gracinha na nossa economia, mas a gente até falou isso no WhatsApp há algum tempo. O americano, a versão americana desse Monster, Kanzenban, tá mais barata, R$5 do que a versão nacional. É provavelmente com menos erros. o papel me desanimou, sabe? O papel me desanimou com força, não dá não, cara, não bateu não o santo. Até tava querendo pegar esse Monster, porque tem muita gente que elogia, né? E é o mesmo autor de Pluto, né? Então, o Pluto é um mangá excelente. A gente fez aí dois programas dos Sete Jagunços comentando os 8 volumes de Pluto. Então, e todo mundo fala que Monster é que é a obra-prima dele. Só que por esse preço e aí com todas essas... esses senões aí da edição, não vale a pena. O problema é você conseguir achar as edições anteriores, né? Porque deve estar também a preço de ouro no Mercado Livre da vida, né? É só facada. Você acha lá no Mercado Livre, só facada. Só completando a informação aqui também, o Monster Volume 1 The Perfect Edition, em inglês, obviamente, como vocês podem ver no meu sotaque, R$81,91 na Amazon. Preço de capa do da Panini é R$79,90. Por R$2 a mais, o preço de uma água de coco, você consegue comprar a versão importada. E você, Dãozinho, tem alguma outra última indicação de mangá para fazer? Você que agora virou um otaku fedido? Por enquanto não, por enquanto só eu deixo só meu konnichiwa. Bom, eu vou indicar Gigante, que eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, eu insisto nesse mangá, que é o mangá mais surreal, cara, que eu já li na minha vida. Você falando desse gigante aí é pior do que eu falando sobre face oculta. Não sei se é bom ou se é ruim. Entendi ainda. Cara, é tão ruim que dá a volta que é bom. Mas, não, na verdade, ele não é ruim. Ele é bizarro. Ele é tão bizarro que é divertido. Porque você não... Pensa numa história que conta uma história de uma atriz pornô que fica gigante, que namora um moleque de 17 anos que quer ser diretor, e ele é o maior fã dessa atriz pornô, eles acabam se conhecendo por acaso, acabam grudando um dispositivo no braço dela que faz ela ficar gigante. Ela não sabe por que que isso acontece. Aparentemente grudada por um velhinho que tá viajando no tempo. E, obviamente, a indústria pornô japonesa explora o fato dela ficar gigante. Ela tem vídeos, ela gigante, junto com os atores pequenininhos ali envolvidos nas suas... nos seus atributos femininos. E no meio disso tudo tem um site que faz uma enquete com as coisas mais bizarras, e ele diz que quando a votação nessa enquete chega a 100 mil votos, o mais votado ele faz acontecer. E até agora já temos 2 volumes publicados, isso está acontecendo. Já choveu cocô em Tóquio, já teve celebridade correndo nua pelas ruas de Tóquio porque o site colocou essa como uma das opções. Já teve um monstro estilo Attack on Titans invadindo Tóquio para poder acabar com metade da população, ou melhor, para transformar a população em apenas 10 milhões, diminuir a população de Tóquio para ficar apenas 10 milhões de pessoas. Então não tem como isso ser ruim. E os desenhos são muito bonitos. Edu, você falou, né, qual era o autor do... Ele fez até um outro mangá bem, bem conhecido, não foi, Maurício? Você até comentou de uma outra vez que a gente falou. Foi. Ele fez o Gantz e aquele outro. Exato. Velhinho, um robô lá, que eu esqueci o nome de novo. Fez Gantz. Gantz é um mangá bem conhecido. E assim, não tem como ser ruim um mangá com essa premissa. Não tem como mesmo. Vale a pena. Os desenhos são muito bonitos e a história é maluca. Então vale a pena você gastar seu dinheirinho com isso. Olha aí, lembra aí, Inuyashiki é o mangá lá do robozinho idoso. Esse daí que você tá falando, ele tá saindo aí, ele tem as capas mais bonitas da banca hoje. É, com cara, aquele efeito dela lá, né? É, cara, eu entro na banca, eu vejo de cara esse negócio, porque é muito bonito as capas dele. Não tem como não ver. Você bateu na banca, você olha direto, já olha direto pra ele. É impressionante. É, tem um negócio perolado assim, bonito nas capas mesmo, é verdade. Agora o Marcos tá ganhando algum dinheiro aí da Beth Kodama, do pessoal da Panini Mangás, porque todo pilha de gibis ele tem que falar do gigante. Parece japá, não sei o que tá ganhando com isso. Eu queria eu ganhar, mas não acontece. É porque toda vez que a gente falar de mangá, eu tenho que falar desse gibi, porque não é possível que só eu tô lendo isso daqui, só eu tô me divertindo com isso. Parece, você tá parecendo... Marco, você tá parecendo uns perfis do Twitter por aí que ficam defendendo a Panini e fazendo propaganda dos produtos deles até ganhar minas. Nossa, essa tava na esquina, só com a carinha assim na esquina olhando pra mim. Essa daí, ó. Aqui na pilha. É, minha única vantagem é que eu tenho os meios de comunicação a meu favor, né? Pra poder cutucar as inimigas. Bom, com essa provocação barata, nós vamos ficando por aqui, né? Valeu, Dãozinho. Maurício, até a próxima. Sayonara, seus filhos da mãe. É isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. この手に握りしめていくんだ今すぐにもっと変装そういう目を立てずっとステンダー折れない裸影何度だって Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br